Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Eva Wanda da Silva, em Sinop, Mato Grosso. Um abraço, muito obrigado pelo carinho. A Erenice Cardoso Pereira, de Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão. Um abraço a todos vocês, ouvintes aí da Tropical FM. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Meu amigo Zé dos Passos, em São Francisco, Minas Gerais. Os amigos da Rádio Beira Rio FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, Zé dos Passos, a Dona Conceição, todos da equipe, muito obrigado, viu? A Mirlene Silva, em São João do Paraíso, ouvindo pela Paraíso FM. A Silvana Machado, todos os nossos ouvintes dessa linda cidade. Um abraço, meu amigo Valmiro Gomes, a Neilza, todos da equipe aí da Rádio Paraíso FM. Exibindo o nosso programa, tocando músicas de Diego Valadares, a nossa música nova, que graças a Deus está conquistando sucesso. Quero Você Pra Mim. Muito obrigado a todos vocês, radialistas do Brasil inteiro, que já estão tocando meu novo sucesso, Quero Você Pra Mim. Muito obrigado pelo carinho. Pode contar com a gente aqui também, tá bom? Quem vai cantar bonito agora? Deixa eu ver aqui. Valonir Fernandes. Fique com ela, com a participação especial de Denis Mato Grosso. É um brega gostoso de ouvir, né? Vamos lá. Amigo, senta aqui. Peça uma bebida e vamos conversar. Sei que estou lhe devendo, o que está acontecendo, eu preciso lhe falar. Se cruzei o seu caminho, foi acaso do destino, sei que vai me escutar. Amigo, meu irmão, escute o coração e o que aconteceu. Eu me apaixonei por alguém que você ama também. Amigo, me perdoe por favor, mas hoje ela é meu amor e o homem dela sou eu. Só me resta esquecer. Se ela mesma foi quem escolheu você, é porque nada, nada, nada mais restou do nosso amor. Vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim. Se ela não gosta nem um pouco mais de mim, sua atitude foi sincera, meu amigo. Por isso eu lhe digo: fique com ela, dê o seu amor pra ela. Meu amigo, meu irmão, não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Fique com ela, seu amor pra ela. Meu amigo, meu irmão, não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Aí, Valonir Fernandes e Denis Mato Grosso cantaram bonito pra vocês. Valeu, Cristiane Vermute, todos vocês de Castelo dos Sonhos. Minha querida Nusa Pardinho, Lucas Calil aí de Vargem Grande, do Rio Pardo, né? Minas Gerais. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência sempre. Afonso Bradock, os amigos da rádio Nossa Brasil FM Formosa, Estadão de Goiás, a Jaiele, a Diana Rosa, todos vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Os amigos da Rádio Talismã FM de Vila Bahia, um abraço, o Rubens Gomes, todos vocês amigos aí de Vila Bahia e Mata Verde, né? Ouvindo o nosso programa pela Rádio Talismã FM, meu amigo Rubemildo, todos os ouvintes, muito obrigado pelo carinho. A Ana Lúcia em Berilo, Minas Gerais, a Patrícia Maiara em Santa Luzia do Paruá, um beijo para vocês aí, muito obrigado, viu? A Deise Cristina em Abadiânia, Goiás, todos os nossos ouvintes aí da Rádio Capivari FM exibindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Olha, a Rayane Almeida, a Charliene, meu amigo Geraldo, a Divina, a Joelma, a Maristela, a Tiana, a Georgia, todos vocês ouvindo o nosso programa em Abadiânia pela Rádio Capivari FM. Também tem o Erci Cardoso, que inclusive é motorista aí do SAMU, eles que não perdem o nosso programa aí pela Rádio Capivari FM. Valeu, Aleleir, locutor, a todos vocês, muito obrigado, viu, todos da equipe. Quem vai cantar bonito agora? Sérgio Reis, Casei Porque Bebi. Ô, compadre, você gosta de umas cachaças como eu? Mas toma cuidado, viu? Olha só o que aconteceu comigo. Minha mulher é feia pra danar. Eu me casei com ela, mas eu posso explicar. No dia do casório eu bebi feito um gambá. Casei porque bebi, agora eu tenho que aguentar. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas quando ela acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebi, olho pra ela e vejo a bicha que bardou. Aí é bom acordar assim, né, compadre? Quando eu não bebo a coisa fica feia. No dia que eu não bebo, não dá pra encarar. Olho pra cara dela e chego a me arrupiar. Daí eu vou pro bar e bebo pra esquecer. Quando chego em casa encontro a Luísa Brunet. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô mal. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a bicha que bardou. Aí quem não gosta de tomar umas canas assim pra ver a Brigitte Bardot, hein, compadre? Oh, coisa boa! Um dia não bebi e tive que aguentar. Mas foi olhar pra ela e em seguida desmaiar. Ela pra me acordar me deu pinga de barril. Quando eu abri os olhos tava com a Miss Brasil. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a bicha que bardou. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a bicha de bardô. Ah, compadre, quer saber? Vou beber mais uma. Muito bem, muito bem. Sérgio Reis com seu novo sucesso, Casei Porque Bebi. Bacana essa música, né? Um abraço, os amigos da Rádio Viola Universitária de Maringá, no Paraná. Meu amigo Clécio Silva, todos da equipe. Aê, meu amigo Ricardo Silva. Ricardo Silva e todos da equipe da Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Paraná, exibindo o nosso programa. Valeu, Ricardo Silva, sempre interagindo comigo no Facebook. Um abraço, meu amigo, muito obrigado, viu? Minha querida Maria Aparecida, em São Felipe do Oeste, Rondônia, também ouvindo o nosso programa. Olá, Diego Valadares, adoro acordar de manhã, ouvir o seu programa, ouvir a sua voz. Canta pra mim, canto pra você e pra todo mundo. Aí, maravilha, é muito legal, né, todo esse carinho dos nossos amigos pelo Brasil inteiro, nossos ouvintes maravilhosos.

não se apaga assim. Forte demais pra esquecer. Traz de volta essa metade que levou de mim. Pra nunca mais te perder. Nunca mais dizer adeus. Jamais sair de mim. Sobreviver. Eu não sou nada, sou ninguém. Sou capaz de morrer. Farei de tudo que é preciso pra reconquistar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Jamais sair de mim, nunca mais. Preciso tanto de você para sobreviver. Eu não sou nada, sou ninguém. Sou capaz de morrer. Farei de tudo que é preciso para reconquistar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Preciso tanto de você para sobreviver. Eu não sou nada, sou ninguém. Sou capaz de morrer. Farei de tudo que é preciso para reconquistar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí no seu rádio. Muita música, muita alegria. Meu amigo Juliano de Almeida, locutor da rádio Boa Esperança FM, Boa Esperança do Norte, Mato Grosso. Programa todos os dias às 17 horas. Muito obrigado pelo carinho, viu? Um abraço ao diretor Ademir Zanella e o Marlon Zanella. Todos os dias, nosso programa é exibido pela rádio às 5 horas da tarde. É sucesso de audiência. Muito obrigado. A Keila Cristina, em Licínia, Minas Gerais. Muito obrigado, viu, Keila Cristina. Todos vocês aí de Licínia, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho. Valderlino Miguel e todos os amigos da Rádio Rainha da Paz FM, exibindo Mundo Sertanejo. Edmilson Aparecido, em Carapicuíba. Muito obrigado, viu? Meu amigo Adriano Martins, da Rádio... Adriano Martins, aí de Volta Redonda, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, exibindo o nosso programa. Meu amigo Adriano Martins e todos da equipe da rádio exibindo o nosso programa. Muito obrigado mesmo, viu? Pelo carinho. Quem vai cantar bonito agora? Cardoso e Clemente aí, pra todo mundo de Pouso Alegre, pra todo mundo que tá ligado no nosso programa aí pela 90.9 e pra todo o Brasil, os verdes campos da minha terra. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar e rever. Nos verdes campos do lugar, quero encontrar a sorrir para mim um

Muito bem, muito bem. Meu querido amigo, o Edmilson Aparecido de Carapicuíba, muito obrigado pela parceria, viu? Os amigos da rádio Fonte de Água Viva, no Rio de Janeiro, muito obrigado. É São Paulo, né? Perdão. É, os amigos da rádio Fonte de Água Viva, em Carapicuíba. Muito obrigado. O Dailton Comunicador, é, rádio Superatividade FM, Super Rádio Atividade, Supernova Atividade. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí de Santa Rita de Cássia, Supernova Atividade, a rádio nossa parceira em Santa Rita de Cássia, exibindo nosso programa Mundo Sertanejo. Valeu, Dailton Comunicador, muito obrigado, viu? Minha querida Jaqueline Lacerda, Maria Clara, todos vocês de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Um abraço a todos vocês, amigos de Porto Franco, Estadão do Maranhão, André Luiz, todos da equipe da rádio São Francisco FM, muito obrigado, exibindo nosso programa. Vamos para Montes Alto, também do Estadão do Maranhão, próximo a Sítio Novo, onde fiz um show recentemente. Grande sucesso. Um abraço a todos vocês aí da emissora de rádio em Montes Alto, exibindo nosso programa. Muito obrigado pela parceria de vocês, tá? Vou cantar. Diego Valadares canta Me Dê Uma Chance. De amor, só ficou saudade. Momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Nosso caso de amor, só ficou saudade. Momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo, porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Oh, oh, oh, oh. Muito bem, cantei para vocês essa música que também marca muito a minha carreira, Me Deu Uma Chance. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. E amanhã estaremos de volta com mais um programaço Mundo Sertanejo no seu rádio. Quem vai encerrar o programa cantando são eles, Jorge Mateus, Prisão Sem Grade. Um abraço, tchau Brasil!